Ó Senhor, nós te louvamos, aleluia, porque quando tu vieres por tua igreja, a tua glória encherá a terra como as águas cobrem o mar. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje. Possa reinar em nossos corações e juntos cantaremos. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão. Apenas de palavras reina hoje.